tivesse forma de captar mexer destas ruas, a esta hora haveria mulheres nuas a dançar, com os seios bambuleantes sobre as suas camisas brancas, em matinés de relâmpagos e trovões, céus de arco-íris, tempestades e nevões, os objetos indecisos que pairam no ar, sem saber se sucumbem à chuva ou ao vento. Bates à porta, dizes que o sonho é teu, dizes que o sonho é teu e vai ser nosso. Entras no quarto, no escuro eu vejo o mal, no escuro eu vejo o mal, mas sinto o cheiro. Que é hora de acordar, é hora de acordar e dar um passo. Dás-me um abraço e um sorriso a brilhar, e um sorriso a brilhar que vai ser. À mesa e o vento a murmurar, e o vento a murmurar que não te leva. Danças com a alma e as mãos a esvoaçar, e as mãos a esvoaçar no corpo. Uivas à lua e eu começo a ladrar, e eu começo a ladrar à tua porta. Deitas-te nua e eu começo a dançar, e eu começo a dançar à tua. Passa.